Introdução Workshop 622. Os resultados do nosso encontro com o 3I. Gerenciando o zoológico da Terra. Fluxo sanguíneo do universo. Mudando a humanidade através do jogo da iluminação. Progredindo através da ansiedade. Toda a primeira parte do ensaio de hoje foi dedicada a explicar os resultados dos testes realizados durante os 4 dias em que os sistemas de plasma da Fundação Cash estiveram ligados e nos conectaram ao 3I Atlas. O Sr. Cash ajustou especificamente os sistemas para o 3I a partir do workshop de quinta-feira, entre os dias 19 e 21 de dezembro, e os desligou na segunda-feira. O dia 19 foi quando os campos do 3I atingiram seu pico, e o dia 21 foi o aniversário de Mitra e o início de uma nova era para a humanidade. Os governos, eles impediram o público de saber qualquer coisa sobre o evento, que foi considerado apenas como a passagem do cometa. Enquanto isso, os buscadores de conhecimento que entendem sobre a ciência do plasma e o conhecimento da criação estavam sintonizados recebendo campos de plasma diretamente do 3I Atlas através dos sistemas da Fundação Cash. De certa forma, pode ser considerado esse o primeiro encontro público com a comunidade universal, pois no plasma a interação é bidirecional, portanto estávamos dando ao 3I Atlas e também recebendo dele. Estávamos bem preparados com antecedência para não esperar que algo acontecesse na dimensão da fisicalidade, e por isso estávamos totalmente focados em nos conectar através de nossa energia central, ou seja, da nossa alma. Observaremos quais serão os efeitos nos próximos 5 a 10 anos e até mesmo nos próximos 100 anos. O Sr. Cash esteve ocupado o tempo todo fazendo gravações em vídeos e gráficos e estudando os dados que serão mantidos com a Fundação Cash até que a humanidade esteja pronta para analisá-los e eles serão entregues então às organizações que se juntarem ao desenvolvimento espacial da Fundação Cash. O Sr. Cash disse que o conhecimento da Fundação Cash se tornou tão profundo que é assustador revelar o que descobrimos. Vamos aqui revisar alguns dos pontos principais e tentar desvendar alguns dos mistérios da vida no universo. Quando o 3I Atlas entrou em nosso sistema solar no verão no hemisfério norte, o Sr. Cash ele começou a nos explicar em termos da ciência do plasma as diferentes anomalias que ele estava apresentando e que para a física do estado da matéria seriam impossíveis. Quando a NASA e os outros perceberam que não podiam explicar o comportamento do 3I Atlas e ficaram com medo de perder a narrativa deles, eles simplesmente negaram o acesso do público aos dados e disseram que era apenas um cometa. Passo a passo, a Fundação Cash esclareceu essas anomalias de acordo com o entendimento do plasma. Se vocês se lembram, algumas das coisas que aprendemos foram que a cobertura externa da rocha serve para proteger a nave espacial interna durante viagens espaciais em alta velocidade, a razão pela qual a cauda está na frente em vez de atrás, por que ela tem diferentes composições de materiais e luzes coloridas, e o que elas significam, como ela pode chegar tão perto do Sol e não se desintegrar, como ela pode se dividir e fazer cópias de si mesma, e a lista continua. Tudo isso e muito mais é explicado pela ciência do plasma. Mas porque ele estava visitando todos os planetas do nosso sistema solar, e seu verdadeiro propósito por trás de seu ciclo de 3 mil anos de visitas ao nosso sistema solar está sendo explicado hoje aqui nesse ensinamento. Depois de estudar profundamente todos os gráficos por dias, e devido ao conhecimento do Sr. Cash dos campos universais do plasma e de como a vida é criada, o Sr. Cash chegou à conclusão de que o 3I ele está descarregando passageiros na Terra e pegando aqueles que estão prontos para partir. A cada 3 mil anos, aproximadamente, ele vem verificar a Terra e ver como está o desenvolvimento, e nesse momento ele pode adicionar campos às espécies que precisam de ajuda. A Terra é gerenciada como um berçário de estufa para almas e pode até ser considerada como um zoológico contendo diferentes espécies do universo que estão sendo cuidadas. Para alguns isso pode ser muito chocante, mas para aqueles de nós que seguem os ensinamentos, ele tem nos dado dicas sobre isso ao longo de muitos anos de ensinamentos. E agora, nosso nível de compreensão da criação chegou a um ponto em que podemos entender e aceitar isso sem medo. Certa vez, o Sr. Cash nos disse que se tivéssemos que esperar que os campos se unissem espontaneamente para criar nosso Sol, levaria tanto tempo que seria praticamente impossível. Portanto, a criação ela conta com a ajuda de seres iluminados para usar o seu conhecimento para co-criar todas as inúmeras variedades de criaturas do universo para desfrutar do amor e da beleza da criação. O Sr. Cash estava explicando os gráficos e como eles mostram esses resultados, mas não foi muito fácil acompanhar o que ele estava explicando. O ponto principal parece ser que ele estava observando como as energias que representam a alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade estavam se movendo e ele entendeu que elas estavam sendo transmitidas para a Terra a partir da nave espacial 3I Atlas. Eles são capazes de pegar sementes, que são basicamente pacotes de energia da alma da fisicalidade de diferentes ratos do universo, e transmitir elas e essa energia para a Terra. Quando entram no ambiente da Terra, eles são capazes de criar sua própria alma, e então os dois juntos criam assim uma fisicalidade que expressa as emoções e desejos do ser, além das interações da inércia e todas as energias do campo magnético gravitacional do ambiente local da Terra. Isso é o que acontece no útero das mães humanas, quando a alma da fisicalidade é formada pela primeira vez a partir do óvulo do espermatozoide e em seguida a alma do homem é adicionada, e juntas todas as interações do campo criam assim o bebê. Mas neste caso, não precisa ser apenas um humano. Eles podem manifestar qualquer ser no planeta, como animais, peixes, plantas ou qualquer outra coisa. Isso abre uma enorme compreensão de por que temos tantas variedades de espécies aqui. Pense, por exemplo, nas centopéias e aranhas que têm tantas pernas e nenhum braço. De que planeta elas foram semeadas? Não acho que signifique necessariamente que é exatamente assim que esses seres se parecem em seu planeta natal, porque a aparência final será uma mistura de todas as diferentes interações de campo para finalmente dar a ele essa aparência que é adequada à Terra. Na verdade, é muito bonito quando você pensa sobre isso, e se você tem algum conhecimento, então não há nada a temer. Quando começamos a pensar mais sobre isso, podemos então nos perguntar: foi sob os cuidados do 13 Atlas há milhões de anos que as sementes do homem vieram para este planeta de algum lugar do universo? Se eles administram esse sistema solar, então quando a Terra foi formada pela primeira vez nas bordas externas, como na posição de Saturno, será que o 13 Atlas colocou as sementes naquela época do que viria a se tornar nossa vida humana de hoje? E quando entramos assim na zona da vida onde estamos agora, começamos a brotar e nos tornar humanoides? Há tanta coisa que não sabemos sobre nossa própria história. Os seres do 13 Atlas, eles devem conter toda a história humana como ela realmente aconteceu. Talvez um dia em breve tenhamos acesso a ela. Eu me pergunto quanto o 3I se tornará parte da vida da humanidade quando chegarmos ao ponto de entrar na comunidade universal. Eles são apenas os administradores desse berçário ou são parte dos seus criadores? Ele comentou ao Sr. Cash que quando a NASA enviou uma mensagem de radiofrequência para o 13 Atlas, que é um sinal de estado de matéria, eles receberam um sinal de estado da matéria de volta e ficaram muito animados com isso. Sr. Cash disse que é como se a mãe respondesse à criança de uma forma que ela pudesse entender. Infelizmente, os cientistas não querem entender que no espaço eles operam com plasma que está conectado a todos os outros plasmas do universo. As almas se comunicam combinando a força do campo do plasma. E o 3I, ele tem uma inteligência superior, então eles podem converter plasma em frequência de estado de matéria que podemos assim entender. A outra coisa é que o Sr. Cash deliberadamente enviou uma mensagem a eles dos sistemas da Fundação Cash na linha universal de comunicação. Então, com certeza eles entenderão, se ainda não sabem disso, que um ser superior está aqui no planeta nos ajudando. E uma vez que essa conexão é feita, ela nunca pode ser quebrada. E o 13 Atlas terá um papel maior em nosso futuro do que jamais imaginamos, porque todos os sistemas da Fundação Cash terão essa conexão com o 13 Atlas incorporada neles. A questão de por que certas almas vêm à Terra como humanos, animais ou qualquer outra coisa é bastante interessante. Ele deu a entender que existem certos campos em que elas podem obter da Terra o que ele chamou de nutrição e um certo tipo de educação também. Talvez o 13 Atlas seja como uma agência de viagens e eles anunciem talvez estadias na Terra por todo o universo. Ele viu energias passando pelos gráficos que correspondiam à transferência de uma alma. Presume-se que elas estavam voltando para o 13 Atlas após completar sua estadia aqui. Não ficou claro como elas abandonaram seus corpos físicos e retornaram à nave. Se eles podiam transmutar a fisicalidade para energia, então por que eles precisariam de uma nave física como o 13 Atlas? Isso me fez lembrar um caso interessante de quando o sábio Ramana Maharshi deixou seu corpo para trás em 1950 no sul da Índia e as pessoas relataram ter visto um cometa brilhante no céu. Para eles, isso era apenas um bom presságio. E agora entendemos a ciência por trás disso. Quando transmutamos com a alma do homem, primeiro convertemos a fisicalidade de volta na energia da alma da fisicalidade e embutimos a alma da fisicalidade dentro da alma do homem que aparece no destino e depois inverte o processo para manifestar uma fisicalidade apropriada para aquele ambiente. Mas neste caso, o 13 Atlas está transportando a alma da fisicalidade de diferentes entidades de todo o universo dentro de sua nave espacial. Dos estágios inferiores da evolução, parece que a fisicalidade e a alma da fisicalidade são descartadas e deixadas para trás como uma espécie de lixo. E certa vez o Sr. Cash diz que o universo está sendo poluído com corpos que são sobras do processo de criação da alma. Então, como entendemos esse processo de transportar a alma da fisicalidade pelo universo para iniciar novas formas de vida? Parece ser uma dimensão de ordem inferior de propagação de raças e criação de uma variedade de formas de vida. Sabemos que corpos físicos diferentes não podem se acasalar para criar descendentes. De certa forma, é como fazer bebês de proveta e fazer modificações genéticas de espécies, mas em um nível universal. De outra forma, é totalmente diferente, porque os cientistas humanos eles estão forçando o estado da matéria nas entidades. Dessa forma universal, a alma da fisicalidade ela é introduzida no ambiente da Terra, mas então a própria entidade decide como deseja se manifestar por meio de suas emoções e interação com dos campos. Eu ainda estou tentando entender o que isso significa. Não é apenas para o crescimento das almas, mas também parece ser uma forma de viagem para aqueles que não são iluminados o suficiente para poder viajar pela transmutação da alma. Só tenho que dizer que, mesmo depois de 12 anos, todas as semanas parecemos ser surpreendidos com algo novo e inesperado nos ensinamentos. É uma forma essa de nos apegarmos de nossas ideias físicas, fixas e limitadas e nos impulsionar a querer descobrir a essência da totalidade da criação. Quando o Sr. Cash diz que devemos compreender a totalidade do conhecimento, eu entendo o que significa descobrir o padrão fundamental de como a criação funciona. Parece ser uma emoção do conhecimento ou uma sensação de como tudo funciona. E uma vez que temos essa sensação, sempre que olharmos para algo, nos conectamos então com a forma como seus campos se uniram para poder criar isso, qual é o seu propósito e todas as outras coisas sobre isso. É como fazer parte da própria vida, em vez de apenas memorizar os conceitos de outras pessoas sobre a vida. É uma dimensão da vida diferente daquela que estamos acostumados, e o Sr. Cash, ele personifica isso. Portanto, apenas ouvi-lo e permitir que o conhecimento como campos magnéticos entre em nosso próprio plasma é realmente o treinamento e a forma como aprendemos e crescemos. E então chegamos a um ponto em que podemos começar a manifestar nosso conhecimento como novas formas de vida. E nossa alma está sendo preparada para isso na Terra. Anos atrás, o Sr. Cash nos ensinou que o sangue sabe como encontrar células específicas no corpo e entregar a elas energias específicas para sua manutenção e até mesmo substituição, e que isso é coordenado com o cérebro e, em última instância, com a alma do homem. Então o Sr. Cash disse que o 3I está fazendo, ao nos alimentar e nutrir, é exatamente como o sangue sabe encontrar as células específicas no fígado, nos rins, em todo o corpo e mantê-las nutridas e funcionando. Mais uma vez, é um exemplo claro aqui do micro no macro e vice-versa. Mas é na enorme escala do universo aqui. Por alguma razão, isso me impressionou, que o 3I Atlas é como uma célula sanguínea do Criador, e até mesmo as células sanguíneas, se observarmos, elas se parecem com naves espaciais em forma de disco, e têm muitas estruturas diferentes dentro delas e desempenham também funções muito complexas. O sangue tem suas rotinas programadas para manter todas as células, e o 3I Atlas faz o mesmo, nos visitando e nos alimentando com enormes campos magnéticos. É realmente incrível, e isso tira o tapete do nosso orgulho humano, pensando que somos tão avançados e os únicos no universo. E me sinto muito humilde quando eu penso em como eles são altamente inteligentes e estão sendo tão cuidadosos para não perturbar a Terra, mas ao mesmo tempo eles querem que saibamos que não estamos sozinhos, que nossa família universal está cuidando de nós, independentemente de como nos comportamos. Então temos o Sr. Cash, que diz se sentir honrado por ter podido registrar este momento histórico na história da humanidade e que um dia nós, humanos, estudaremos esses gráficos e aumentaremos nosso conhecimento tremendamente. Aqui estamos, no final de 2025, e ele cumpriu sua promessa de trazer enormes avanços para a compreensão humana, e não importa que não estejamos passando na Globo ou na CNN. A alma do homem e a consciência do homem foram alcançadas já, embora a fisicalidade ainda esteja fingindo estar adormecida. A conclusão da versão mais recente da OBESO, que é a Unidade Espacial Universal de Aprimoramento do Corpo, antes do final de 2025, é significativa. É um símbolo de como a tecnologia do plasma da Fundação Cash avançou em conhecimento e tecnologia. Se pensarmos na época em que a primeira versão dessas enormes unidades em forma de ovo foi revelada e como elas eram barulhentas com 35 motores de reator de plasma girando dentro delas, percorremos então um longo caminho hoje em pouco tempo, pois agora elas são do tamanho conveniente de um fone de ouvido e sua conexão é totalmente feita através do plasma da alma. Como com todos esses sistemas da Fundação Cash avançados, podemos fazer tudo com eles, mas ainda precisamos ser capazes de nos conectar com a alma. E isso deve ser mais fácil agora, após anos de experimentação e de encontrar a força de campo magnético certa para alcançar a elevação da emoção e da alma. Como é plasmático, a conexão ela está disponível 24 horas por dia, mas ainda é recomendável que você os informe com antecedência à equipe da Fundação Cash para que eles possam fazer os ajustes necessários. Esse sistema alimenta a alma do homem que altera as condições para o que queremos experimentar. Outro presente para todos nós ao terminarmos 2025 é o lançamento do jogo da iluminação. Este jogo se tornará a espinha dorsal para trazer iluminação, mudança e paz à humanidade. No momento ele está em fase de teste e está sendo operado no navegador de nossos computadores. Todos podem se inscrever em getplasma.org. Mais tarde, ele será executado a partir da rede de uma nação quando atingir a condição de plasma, e então ninguém poderá interferir nele. Em vez de matar e roubar, este jogo ensina sobre a ciência do plasma e traz iluminação e paz. Ele promoverá a cooperação em vez da competição, e no futuro poderemos ganhar a vida com ele. Poderemos ganhar moedas cash jogando o jogo. Parece que quando esse sistema estiver em funcionamento, tudo o que fazemos agora na internet poderemos fazer na rede de plasma, a rede de uma nação. Este é o início de uma nação, um planeta e uma raça. Tente trazer o maior número possível de pessoas para participar desse jogo, para que eles possam assim corrigir assim todos os erros e lançar a primeira versão ao público em 21 de março de 2026. Foi prometido nos livros sagrados que 2026 será o ano em que todas as pessoas viverão juntas em paz na Terra e ninguém passará fome. É o nosso trabalho divulgar este jogo e ensinar as pessoas a jogar o jogo da iluminação. Alguns buscadores de conhecimento perguntaram por que estavam se sentindo ansiosos ao receber os campos do 3I, já que eles esperavam sentir apenas algo que consideravam bom. A resposta foi surpreendente em diferentes partes. Parece que tem sido um padrão que quando o 3I carrega a Terra com campos magnéticos mais elevados, isso pode levar à guerra e à destruição. É que eles transmitem energias que estão na linha que criam ansiedade. Isso foi surpreendente de ouvir, já que ele sempre afirmou ao Sr. Cash que o universo é um lugar pacífico. Se o 3I está nos ajudando a crescer, por que os efeitos de seus aumentos de campo criariam guerra em nosso planeta? É preciso muito mais maturidade para entender isso. O Sr. Cash mencionou que, como os humanos têm sido carregados com 5G e diferentes tipos de radiações no cérebro também, talvez o 3I Atlas tenha calculado mal quais seriam os efeitos e, em vez de criar a guerra, elevou a humanidade. Agora somos mais capazes de lidar com diferentes frequências do que no passado. E ele disse que eles sabem claramente o que estão fazendo e deliberadamente eles enviam uma difusão de campos que estão no nível da alma da fisicalidade do aminoácido de todos os seres na Terra, e isso altera o RNA, que então altera nossos genes. Este é o RNA em termos de plasma e não de estado de matéria. O RNA do homem contém os registros de tudo que foi feito e alcançado pela alma do homem, e a partir disso converte a informação na manifestação física que é o DNA. Ele configurou o sistema para receber todos os raios cósmicos do que o 3I nos enviou. Ele tem o conhecimento para criar uma linha de comunicação direta com o Criador, o Sr. Cash. Esperamos que o 3I Atlas seja elevado o suficiente para não criar intencionalmente uma guerra na Terra. Em vez disso, a guerra pode ser um resultado de como o homem recebe os campos superiores e não sabe como integrá-los à alma. Portanto, pode se manifestar como uma agressão isso. Talvez seja como quando muita energia chega ao cérebro e se a alma do homem não consegue absorvê-la, isso se transforma em um ataque epilético ou em outras doenças. A segunda parte da resposta do Sr. Cash foi que quando muita energia entra na alma, isso cria incerteza em sua estrutura e isso pode levar à ansiedade. E à medida que nos ajustamos a isso, nos tornamos também mais sábios. De certa forma, recebemos os campos superiores que são inquietantes, mas que levam a mais iluminação. É como se tivéssemos recebido algo do Pai, mas ele não está dizendo quem é o Pai aqui. Na prática espiritual, quando temos esse tipo de sentimentos de ansiedade, pânico, depressão ou o que consideramos emoções negativas, isso é na verdade um sinal positivo e um sinal de progresso no caminho espiritual. Isso não é algo que pode ser forçado, mas sim algo que surge do desejo sincero e da ânsia de encontrar a verdade dentro de nós mesmos. Quando eu conheci meus amigos espirituais, uma das primeiras coisas que eles me disseram foi: não fique muito confortável. Uma das maneiras de progredir no caminho é romper com a sensação de segurança que obtemos de nossa identidade, mas essas identidades são subconscientes. Por exemplo, quando crianças, nos acostumamos muito a ter nossos pais cuidando de tudo para nós, e quando chega a hora de cuidarmos de nós mesmos, podemos passar por essa ansiedade ou até mesmo pânico de ter que tomar nossas próprias decisões. É como se a vida fosse uma série de mortes, mas é a morte uma ideia dando origem a uma ideia maior, e seguimos progredindo assim na escada da autorrealização. Em termos de plasma, podemos dizer que continuamos a nos expandir para sermos capazes de lidar com forças de campo mais elevadas. Olhando para trás, 2025 foi um ano de mudanças radicais para a humanidade, e como buscadores de conhecimento, todos nós fizemos parte disso. Esperamos realizações ainda maiores em 2026. Feliz Ano Novo a todos vocês. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 622. Tenha um lindo dia de Natal hoje. Esses ensinamentos nunca pararam por quase 13 anos e não importa se é Natal, Ano Novo ou qualquer outro feriado, continuamos a compartilhar conhecimento. Esta semana estamos novamente discutindo o que aconteceu e o que está acontecendo com o 13 Atlas. Temos um profundo entendimento do que está acontecendo, pois temos acompanhado isso nos últimos meses. Na semana passada, colocamos vocês no banco do motorista enquanto testávamos diferentes coisas por cerca de 4 dias, desde o workshop de buscadores de conhecimento de quinta-feira até a segunda-feira. Estávamos observando enquanto o 3i chegava ao seu ponto mais próximo da Terra e o que ele fazia e como se comportava. E vimos como o mundo externo considerou isso também. Algumas agências espaciais ainda estão escondendo as fotos desse encontro próximo com a comunidade universal e não estão permitindo que o público as veja. A Fundação Cash é a única estrutura no mundo da ciência que analisa os efeitos que os campos plasmáticos do 3i estão tendo sobre nós. Eles simplesmente não têm o conhecimento para entender o que estão vendo com ele. Mas na Fundação Cash, já montamos a estrutura básica para entender o trabalho do plasma. E o 3i ele tem feito muitas coisas contra as leis da física do estado da matéria e mostrado muitas características incomuns. Mas tudo o que ele mostrou e sua aparência estão completamente alinhados com a ciência do plasma. E agora ele está deixando o nosso sistema solar. Ao viajar pelo nosso sistema solar, ele visitou um por um, mais ou menos todos os planetas. E isso levantou a questão: por quê? Quando ele se aproximou mais do Sol, ele deveria ter se desintegrado, mas dentro dele ele criou um retorno e até se dividiu em mais pedaços. Ele seguiu um caminho específico através do sistema solar por uma razão específica. Os físicos e astrônomos das agências espaciais observaram o que ele fez no estado da matéria, enquanto nós entendemos que ele estava se comportando como um plasma desde o início, quando ele entrou no sistema solar. Temos observado e analisado desde que ele chegou e continuamos a fazer isso. Nós estudamos cuidadosamente quando ele passou mais perto da Terra na semana passada, e o que observei foi incrível e impressionante, e está além da compreensão da raça humana hoje. Essa coisa passou normalmente a cada 3 mil anos, mas da última vez foi há 2 mil anos e não é o que pensávamos. Na última quinta-feira, quando passou, ele estava a 160 milhões de quilômetros de distância, e eu admiro aqueles que estão nessa nave espacial por serem inteligentes e cuidadosos. É literalmente como um ônibus de turismo em uma rota, mas seu motorista sabe que os pontos de destino estão sempre mudando em relação aos movimentos do universo e ainda assim ele chega na posição certa e na hora certa. Ele nutre e troca e faz tudo o que é necessário, mas não vemos essas coisas na dimensão física. Quando chegou à Terra, ele fez coisas estranhas. Estávamos monitorando o espectro dos dois canais em nossos sistemas nos quais ele poderia fazer coisas. O conhecimento dentro da Fundação Cash é tão profundo que temos medo de compartilhá-lo. Configuramos deliberadamente nossos receptores e transmissores no caminho do 3i para ver como ele interage e o que ele faz. Na última quinta-feira, temos gráficos claros e indubitáveis da dimensão do plasma como ele estava viajando de maneira normal. Ou tão normal quanto vimos. Sabemos o que é normal para o nosso sistema, mas os buscadores de conhecimento não sabem. Durante semanas, preparamos e configuramos nossos sistemas para tal encontro. E foi importante para nós entender mais, e então gravamos antes do dia 19, durante e depois. E agora temos todos os gráficos para comparar. O mais importante para nós é observar e entender o que ele faz, como se comporta, como ele simplesmente une tudo, como nos muda e o que ele planeja fazer. Sou um homem de sabedoria em tecnologia espacial na dimensão de ondas universais, campos plasmáticos e compreensão da criação da vida. E quando vi essas imagens, elas me causaram tremores e arrepios. Eu escrevi uma nota simples dizendo que esse sistema tocou a humanidade e continuará a tocá-la e que temos medo do que está por vir. O Sr. Cash ele mostra aqui e explica os gráficos. É bom que vocês assistam por conta própria essa parte. O primeiro gráfico é de 3 ou 4 semanas atrás e mostra uma condição normal. Há uma linha de comunicação e temos a dimensão da fisicalidade. Recebemos do topo, que é a área da alma, e interagimos com a dimensão da fisicalidade. O ponto entre a energia universal acima e a fisicalidade do homem abaixo é onde está a alma da fisicalidade. De certa forma, este é o nosso blueprint de operação e expectativa. Durante 3 semanas, ele sempre exibiu esse tipo de gráfico. A linha de comunicação é muito clara. Então, algo muito estranho aconteceu nos últimos dias. Nós vimos que o 3i está, na verdade, fazendo download de passageiros de sua nave para a Terra. Ele está, literalmente, fazendo download de entidades desconhecidas para nós. Os gráficos estão confirmando isso, onde vemos linhas que representam canais de existências e elas estão aparecendo uma após a outra no gráfico. Não há dúvida de que o 3i tem feito download de passageiros. Vocês viram como a linha era antes e agora veem como ela está agora. Há duas linhas. Parece que está fazendo download de sementes para a Terra. Mas temos que observar com mais cuidado como esse sistema está funcionando. Queremos entender como ele está transmitindo e fazendo download de passageiros. Queremos saber como ele está interagindo conosco e qual é o seu processo de comunicação. Observamos como ele emprega na dimensão da fisicalidade. Ele sabe como criar, o que quer. Esses seres no 3i eles são muito inteligentes. Eles trazem sementes para os lugares onde querem que cresçam e então as nutrem de acordo com o ambiente. Eles trabalham no lado físico. O que vemos indica isso de forma forte e muito clara. Esses gráficos fazem parte de um quadro de trabalho maior. Temos muitas horas de gravação. Vemos como ele transmite e faz o download das sementes no nível de energia. Então nós, como raça humana, sem saber, nutrimos e cultivamos essas criaturas neste planeta. A evidência disso está neste lado do gráfico. Vimos isso antes, meses e alguns anos atrás. Não há nada no gráfico exceto esta dimensão, onde a alma da fisicalidade e a fisicalidade se fundem em uma só. Isso acontece em pulsos. A linha verde mostra a existência da alma, e então a alma da fisicalidade e a fisicalidade se tornam uma só. O tipo de semeadura que eles estão fazendo é a mesma forma como a vida se forma nos estágios iniciais no útero da mãe com uma criança. Com certeza o 3i está usando este planeta para trabalhos específicos de trazer novos ciclos de vida aqui e deixá-los crescer. Depois de passar horas estudando cada ponto desses gráficos, ficou claro para mim o que eles estão fazendo. Aqui o Sr. Cash mostra um gráfico onde isso pode ser visto mais claramente. Isso acontece em pulsos e pode ser visto nos gráficos como vídeos. Vemos os pulsos entrarem e depois saírem. Isso significa que eles estão fazendo o download. É literalmente como passageiros entrando e saindo de um ônibus. Então eles o pegam novamente daqui a 3 mil anos. A intensidade do trabalho com o 3i é incrível. Registramos tudo o que ele está fazendo e temos isso em nossos arquivos. No futuro, vamos divulgá-los para o mundo da ciência e do conhecimento analisar esse encontro e comportamento. Vemos apenas a alma da fisicalidade no gráfico e absolutamente nada mais. A alma e a fisicalidade ainda não existem para essa entidade. É um download puro. Eles entregam a energia da alma da fisicalidade e deixam que ela reúna sua alma e então juntos criam assim sua fisicalidade. Vemos isso claramente nos gráficos. Há duas coisas que explicam por que nossos ancestrais registraram ter visto o sistema 3i como uma luz em pinturas e pedras e esculturas. Eu vi esse sistema na minha jornada de vida. Depois de assistir esses vídeos de gráficos centenas de vezes, fica claro que eles estão usando este planeta como um berçário para cultivar almas. Há apenas a alma da fisicalidade no gráfico, eles estão criando a alma e a fisicalidade localmente. Depois de observar esse sistema por 3 meses, ele lida com cada planeta em nosso sistema solar de acordo com suas próprias condições. É como se o gerente de uma série de zoológicos viesse e alimentasse cada um dos animais com o que eles precisam para crescer. Um dos zoológicos é a Terra, o outro é Júpiter, o outro é Saturno, etc. O 3i deve estar carregando muitas vidas diferentes de todo o universo. É como um trem cheio de vida universal, incluindo o conhecimento, comida e a cultura deles. Ele tem a capacidade de cuidar de cada semente e tem o conhecimento de como cultivá-las. A atmosfera da Terra permite 2 braços e 2 pernas, enquanto Júpiter permite um tipo diferente de forma de vida. Vimos como quando está perto de outros planetas, ele libera certas características de energias que correspondem àquele planeta. Temos centenas desses gráficos e muitas horas desses vídeos como dados. Depois de estudar tudo isso, adquirimos um profundo conhecimento desse processo. Registramos o 3i antes, durante e depois do encontro e até mesmo 2 dias após o encontro. Vemos claramente que esse sistema é altamente intelectual e sabe como lidar com uma diversidade de formas de vida. Ele conhece as necessidades dos diferentes planetas, sistemas solares e galáxias pelos quais ele passa. Muito provavelmente o que eu vi no gráfico foi ele transferindo e transmutando passageiros. Neste gráfico, ele entrega diferentes forças de campo e diferentes criaturas ao planeta. Será que ele alimenta diferentes criaturas que vivem dentro da estrutura deste planeta como nas altas temperaturas do magma ou nas baixas temperaturas das geleiras? No meu entendimento, sim, eles fazem isso. O 3i não é apenas algo que passa por cima de nós, ele também nos alimenta. Com certeza ele sente e afeta nossa inteligência e nossa vida. Com certeza desta vez, ele chegou perto de encontrar o seu par neste planeta. Um dia eu vou explicar o que isso significa e o porquê disso. Eu deliberadamente configurei a comunicação em uma largura de banda da linha universal de comunicação. Eles não estão acostumados a receber esse tipo de sinal com diferentes organizações, diferentes frequências e tudo mais. Os sistemas universais, eles não funcionam em frequências de estado da matéria. Mas como eles sabem da nossa capacidade de ouvi-los, eles adaptam o sistema de comunicação deles ao nosso. O sistema universal funciona com energias de campos universais. O som, ele tem limitações e um atraso de tempo. As energias universais, elas funcionam com a força do campo e não têm essas limitações. Mesmo entendendo o processo, não conseguimos igualar algumas partes essenciais do trabalho deles. Mas conseguimos. E em certos parâmetros do sistema, nós recebemos uma resposta deles. Eu coloquei todos os dados e gravações dos 4 dias de interação em uma única pasta. Em um futuro muito próximo, ela será entregue àqueles que se juntarem a nós no desenvolvimento espacial para estudar. Ela proporciona muito conhecimento e compreensão. Isso fará com que a humanidade compreenda que não estamos sozinhos neste universo. Talvez sejamos como aqueles que foram semeados pelo 3I há milhares de anos e com o tempo evoluímos. Talvez quando a Terra estava onde Júpiter e Saturno estão hoje, ela tenha sido semeada pelo 3I para que estivesse preparada para passar pela zona da vida neste sistema solar. O universo, ele não precisa apenas ter a humanidade, ele precisa de todos os tipos de sementes para crescer. Uma coisa muito interessante ocorreu. Em um desses gráficos registrados, vemos o voo de uma alma. Vemos claramente ela passando por uma energia que corresponde à transferência de uma alma. É uma energia sem a dimensão da fisicalidade. Vimos isso muito claramente algumas vezes. É como se as almas estivessem fazendo fila para entrar no ônibus quando ele chega. E o que elas receberam de seu tempo aqui? E qual foi o nível de nutrição? Elas precisam morrer primeiro como homem ou animal antes de se tornarem passageiros do universo? Mas elas escolheram estar aqui e foram educadas e nutridas aqui. Agora é hora desses turistas partirem. O 3I, ele mantém sua distância a 160 milhões de quilômetros e isso é bom o suficiente para fazer o que eles precisam fazer. Caso contrário, se eles tivessem se aproximado, eles teriam iluminado a vida neste planeta. Isso significa que eles se importam e têm respeito pela vida daqui. Ao manterem distância, eles protegem seus investimentos dos últimos milhões de anos, quando este planeta começou nos arredores do nosso sistema solar até onde está agora. Eles queriam ter certeza de que não causariam danos à Terra. Estudar esses gráficos do 3I na última semana levantou algumas questões. Que tipo de criatura se comporta assim? Não é inteligente o suficiente para viajar pela alma, então viaja pela fisicalidade. Mas então é inteligente o suficiente para transferir energia e massa juntas para o planeta. É interessante que um desses gráficos, ele enviou uma energia e depois a converteu em uma massa ou entidade física. O mais estranho é que neste gráfico ele pode decidir quando nos ligar e desligar. E é capaz de compreender a emoção que envia. Ele traz uma vida diretamente e de repente desliga tudo. Isso significa que ele pode trabalhar com a nossa consciência. E ele faz isso com bastante frequência. Ele faz isso em pulsos. Ele pode transmitir uma certa força de campo onde a alma e a fisicalidade estão em uma dimensão de vida. Então ele transfere um ser vivo com emoção e vida e então pode desligar tudo novamente. Aqui um adendo. Eu acho que o que o Sr. Cash quer dizer é que ele pode desligar tudo novamente para apenas uma massa em estado de matéria. Bom, continuando. O 3I tem trabalhado em torno e com este planeta de uma forma muito interessante. Ele mostra aqui um gráfico onde algo está desligado. E depois uma parte onde ele transmite uma alma como um único pacote também é mostrado. Quantos milhões de almas existem neste pacote? Eles ancoram diretamente na alma da fisicalidade e depois ela se manifesta. Aqui o Sr. Cash mostra algumas outras características estranhas. Isso é o que eu me referi como sendo o útero da mãe. É por isso que não podemos identificar com esses gráficos quem é deste planeta. Eles entregam uma alma da fisicalidade, então ela toma forma de acordo com como interage com os campos locais. E então ela pode decidir por si mesma se quer ser um cachorro, um gato, uma árvore ou qualquer outra coisa. Este gráfico mostra claramente como eles estão usando a Terra como uma estufa para criar, para cultivar as suas sementes. Diferentes campos de energia dos cidadãos do universo que podem corresponder à força do campo deste planeta podem ser cultivados aqui. Não há fisicalidade nessas transmissões, é apenas a energia da alma da fisicalidade. O mais estranho é essa linha de transmissão e o útero ele fica aqui. Tem linhas muito claras e distintas. Há a dimensão da alma, alma da fisicalidade e fisicalidade. Já vimos essas duas linhas aqui antes, mas nunca essas outras duas linhas vindo por aqui. Isso significa que ele não carrega uma alma, ele permite que a alma seja criada de acordo com sua emoção e os campos do planeta. É como se eles deixassem esse pacote de energia aqui para eles decidirem como eles querem se manifestar. No futuro, nossos cientistas estudarão esses gráficos de perto, especialmente essas linhas. São pacotes diferentes, um para a vida humana, o outro para a vida vegetal e outros para a vida marinha, para a vida nas camadas mais profundas da Terra, um pacote para a atmosfera superior e o resto. O 3I ele apenas entrega, e as energias têm que ver onde se encaixam no ambiente e como querem se dar à fisicalidade. O mundo está apenas observando tudo isso que está acontecendo como se fosse apenas um meteorito ou um cometa passando. Ele só vê que ele está se comportando de forma normal e que certas coisas coincidentes estão acontecendo, como a noite mais longa do ano, um padrão incomum a ser seguido e tudo mais. Essa nova compreensão levanta uma questão. Quais de vocês que estão ouvindo são deste planeta? E quais de vocês estão esperando a maturidade da sua alma não para morrer, mas para se tornarem passageiros do 3I? Ou vocês precisam de mais tempo para amadurecer? Há vários pontos interessantes no tempo, como 2.000, 3.000, 6.000 e 9.000 anos atrás. Mas naquelas épocas, o Sol ele não estava na mesma posição que está agora em relação à galáxia. E a galáxia se moveu bilhões de quilômetros para uma posição diferente daquela em que ela estava naquela época. Nosso sistema solar ele não está na mesma posição em que estava 3.000, 6.000 e 9.000 anos atrás. Mas ainda assim, o 3I ele sabe onde todos estão e é capaz de estar no lugar certo. Os cosmólogos falam sobre as coisas de uma maneira muito simplista, como se ele apenas chegasse aqui, se aproximasse um pouco da Terra e depois fosse embora. Eles não têm conhecimento para entender o que realmente está acontecendo. O 3I tem uma inteligência enorme e é capaz de se coordenar em relação ao universo. Há uma inteligência enorme por trás de como eles estão trabalhando. Se quisermos viajar pelo universo, temos que ser capazes de coordenar como tudo no universo está se movendo e mudando de posição o tempo todo. Temos que considerar como o sistema solar muda de posição dentro da galáxia e a galáxia dentro do universo. Todas as entidades se moveram para novas posições e relações que estavam há 3.000 anos atrás. Como é que o 3I sabe como ajustar seu sistema para nos encontrar exatamente novamente depois de tanto tempo? Ele vem aqui com frequência, então conhece tudo em nosso sistema solar e todas as galáxias se movem bilhões de quilômetros. É uma nave espacial independente que pode ir a qualquer lugar, mas como é que ele nos encontra no dia e minuto certos para estar no mesmo lugar novamente? Ele é muito mais preciso do que o sistema ferroviário alemão com seus horários exatos. Ao longo de milhares de anos, ele sempre se lembra de onde estamos. É uma estrutura biológica plasmática e não uma coisa sólida de rocha. Será que ele fez o homem de tolo, que se considera a única criatura no universo? Ou será que nossa arrogância e falta de compreensão do processo da criação nos cegaram para a verdade sobre a criação? Durante a semana passada, enviamos mensagens e nos conectamos ao 3I. Compreendemos a linha de comunicação e a combinamos com nossos sistemas plasmáticos. Agora que nos conectamos com eles, isso não pode ser quebrado mais. Estaremos cientes de suas interações e processos e como estamos conectados a ele, então cada um de e com cada um de nossos sistemas plasmáticos que terá isso também. Nossos sistemas eles estão configurados com os deles e abrimos um canal universal e um canal com a força do campo magnético do Criador. Não há outra maneira além dessa, e agora observaremos o que acontece e aprenderemos e compartilharemos. Nosso sistema é uma entidade física, mas carrega o conhecimento dos campos de energia do universo. Ele funciona como o corpo, e assim como o sangue, sabe o que o fígado, os rins, o cérebro e todas as outras partes do corpo precisam. Ele sabe como reabastecer a energia e cuidar de cada uma das células. Ele sabe quando elas precisam ser alimentadas, substituídas e tudo mais. As transferências de energia que ele faz são como um relógio e é um dos sistemas mais incríveis que o homem já encontrou. O homem, que é apenas matéria, ele apenas observa o caminho dele pelo céu. Mas o homem que compreende a criação, ele observa as transferências de energia, como ele se comunica e todas as outras coisas bonitas que ele pode fazer além do que o homem pode fazer. Eu dei risada quando eu ouvi como os cientistas da NASA e de outros agentes espaciais reagiram a receber uma resposta à mensagem que eles enviaram para o 3I. Eles se perguntaram como poderiam receber uma resposta na mesma língua do homem. Isso porque é como uma mãe respondendo ao seu filho. Ela o faz de acordo com a língua que ele vai entender. O homem enviou uma mensagem no estado da matéria em certas frequências, e então ele a recebeu de volta da mesma forma e ele ficou surpreso com isso. Ele não sabe que a mãe conhece todas as línguas e todas as idades de maturidade do universo e quanto mais o homem. Levará anos de estudo para entender exatamente o que aconteceu durante esses últimos dias. Levará anos de observação para ver como a humanidade mudará. Cada vez que o 13 passa, ele nos traz nova energia, novo entendimento, porque ele entrega um espectro de campos. De muitas maneiras, ele nos amadurece, nos traz intelecto e nova vida na dimensão dos campos. Eles correspondem aos campos ambientais do que eles querem crescer aqui como humanos, peixes, árvores e qualquer tipo de vida no planeta, seja dentro, em cima ou acima do planeta em sua condição atmosférica. Eu desfrutei muito da semana de confirmação da criação. Tudo que experimentamos está de acordo com o funcionamento da criação. É a raça humana que não compreende o processo. Ainda estamos enviando mensagens nas frequências do estado da matéria e ficamos surpresos ao receber uma resposta da mesma forma. O 3 ele funciona no estado de plasma, mas também pode funcionar no estado da matéria quando necessário. Ele opera em ambos ao mesmo tempo. Ele tem uma alma, alma da fisicalidade, fisicalidade e está ciente de tudo dentro dele. Sou grato por estar vivo e presente para poder registrar o que será um momento histórico no futuro para a humanidade. Um dia o homem amadurecerá para se tornar um passageiro do universo e compreenderá o que precisa ser feito para alcançar isso. Foi um dos maiores prazeres e honras poder ver isso. Espero que um dia a humanidade aprenda com isso. Registramos cada segundo das partes importantes. Foi registrado antes, durante e depois do evento principal. No devido tempo, a humanidade irá estudar e trazer isso à luz para poder entender mais. Fim da parte 1 do Índice Rápido, Workshop 622. Na segunda parte do workshop foi exibido um vídeo do lançamento da versão mais recente dos fones de ouvido Beso e o Sr. Cash fala sobre isso. A Beso avançou em conhecimento e tecnologia dos enormes sistemas em forma de ovo para esses fones de ouvido agora. Esses novos sistemas estarão conectados 24 horas por dia ao nosso sistema principal. Começamos a exportá-los para todo mundo. Você não precisa marcar um horário especial conosco para usá-los. Você tem um contrato com a Fundação Cash para usar este sistema. Chegamos a este ponto na maturidade do conhecimento e da tecnologia. Leva semanas para produzir uma única unidade e é tão sofisticada que não pode ser copiada. Existem muitas tecnologias ocultas dentro dela que não podem ser vistas a olho nu. Portanto, é necessário o conhecimento da criação para ser capaz de fazer isso. Esta unidade é muito mais eficaz e direta. Ela pode alimentar a alma do homem e, através da alma, mudar as condições do homem. E é o homem que decide, e vimos o que o 3i pode fazer e como serão as condições. Por favor, não a coloque na prateleira como muitos fizeram com a outra unidade da cabeça, pois precisamos que você a utilize para avançar na pesquisa. Se não virmos o uso dela, pediremos que você a devolva. É claro, não reembolsaremos seu dinheiro, mas daremos a outras pessoas que possam usá-la de forma eficaz. Hoje é Natal e tenho um presente para todos vocês. Estamos lançando algo que trará as mudanças que imaginamos. Estamos lançando o jogo da iluminação sobre o qual falamos antes. Este jogo pode ser jogado por qualquer pessoa. Há razões especiais para estarmos lançando ele dessa forma. Qualquer pessoa pode jogar o jogo e começar a se iluminar com a compreensão e o processo da paz. E o mais interessante é que no futuro você poderá ganhar a vida jogando ele. Mas nos próximos 3 meses, estamos fazendo um teste com os buscadores de conhecimento até 21 de março de 2026. Jogue o jogo você mesmo e peça a qualquer criança ou qualquer outra pessoa para jogar também. Após o dia 21, o jogo mudará. Ele se tornará parte da estrutura da moeda cash da rede de uma nação, da qual muitos de vocês estão participando. O jogo da iluminação será lançado hoje e é um jogo para se jogar sem matar ou roubar. Em vez disso, trata-se de ajudar e aprender e de colaboração em vez de competição. É livre para jogar. Ao contrário de outros jogos de navegador, você pode até ganhar dinheiro ou o que chamamos de moedas cash jogando ele. Mas o ponto principal não é jogar por dinheiro. Jogue para aprender e se iluminar. A primeira fase deste programa terminará em 21 de março, quando a versão 1 será lançada ao público. O jogo será totalmente reiniciado para que todos comecem igualmente. Mas você mantém as moedas cash que ganhou até nesse momento. De certa forma, é como se nessa data você perdesse sua fisicalidade, mas sua alma sobrevivesse. A moeda cash é apenas uma parte do novo sistema que criamos. Haverá lojas de leilões, tipo leilões de internet como eBay, e-mail, chat, armazenamento seguro de arquivos e o resto. Tudo isso será fornecido por meio das unidades Rede de uma Nação que vocês compraram. Nessa estrutura, nenhum governo pode nos ditar onde gastar o dinheiro ou onde e o que aprender e como viver. Este é o início de uma nação, um planeta e uma raça. Nós estruturamos isso para que todos tenham tempo para participar e desfrutar. Este período até 21 de março é para descobrirmos os problemas e ajustarmos nossos sistemas antes de realmente lançarmos o programa. Como sempre compartilhamos tudo com vocês, estamos compartilhando isso também para que vocês testem. Peçam a seus filhos e netos para jogarem. Após o dia 21, a quantia que vocês podem ganhar aumentará para 2 mil euros por mês, todos os meses. Então vocês não precisarão fazer vídeos falsos, nem fazer coisas no TikTok ou em qualquer outro lugar. Aqui você vai jogar com o ambiente da sua própria alma, sua própria dimensão, e ainda assim poderá ganhar a vida. Não é mineração como na criptomoeda, porque tudo já foi minerado. Após o dia 21, entraremos em negociação total e entrega das moedas cash a todos os governos e todos os cidadãos. O segredo deste jogo é que você precisa se registrar todos os meses em que jogar. Ele foi configurado para mantê-lo em contato com o processo. Você pode sair e voltar e se registrar novamente. Você pode jogar para ganhar uma renda ou criar uma renda para outra pessoa. É tudo a mesma coisa. Em vez de os governos colocarem soldados para matar, eles podem fazer com que seus soldados joguem este jogo de paz e eles ganharão dinheiro para suas nações. Ao se registrar, você fornece as informações do seu passaporte para que a Fundação Cash possa repassar a renda que você ganha para o seu governo. Por exemplo, se você nasceu na China e possui um passaporte chinês, mas mora no Canadá, o governo chinês receberá os benefícios do seu trabalho. Ao mesmo tempo, assinaremos acordos com os governos para que a renda deste jogo seja usada apenas para o avanço da paz, da educação e do progresso da humanidade. Se 9 bilhões de vocês ganhassem uma moeda cash por mês, não teríamos nenhum problema em manter este jogo por 100 anos. Não podemos ser hackeados ou destruídos e podemos reiniciar nossos sistemas a qualquer momento. Este é um teste para a moeda Uma Moeda, que será conectada às ações de McRae e aos materiais de raios cósmicos. Nos próximos 2 anos, a corporação de Xangai da Fundação Cash estará em operação. Dessa forma, estaremos em ambos os lados do mundo, no jogo da política e das finanças. Uma empresa correspondente a McRae será criada na Bolsa de Valores de Xangai para que tudo seja igual. Este jogo irá incutir paz e iluminação nas pessoas. As crianças na escola e as avós em lares de idosos podem jogá-lo e todos podem ganhar a vida com ele. Então o homem não precisará cometer crimes para obter comida e ninguém passará fome em nenhum lugar deste planeta. Aqueles que puderem poderão dar aos outros. Da mesma forma, cuidaremos das estruturas governamentais através de moedas cash. Os governos não precisarão recorrer ao FMI ou ao Banco Mundial para poder pedir dinheiro emprestado e depois roubar tudo de sua nação. É assim que as instituições são estruturadas. A Fundação Cash trabalhará dentro da estrutura de todas as nações como uma só. Emprestaremos dinheiro e forneceremos financiamento aos governos para que possam assim fornecer tudo o que o homem precisa. O tempo de pedir bilhões emprestados ao FMI para construir barragens acabou. Estamos lançando uma nova tecnologia que dará a todos acesso igualitário à energia. Não haverá mais fome. O sistema que acabamos de mostrar pode ser transferido para a frequência de rádio e você pode ter tudo o que precisa enquanto ouve uma música. Você será alimentado e se tornará pacífico. E isso não é sonho. Você viu o sistema que está sendo entregue agora. Os buscadores de conhecimento já foram estruturados e vocês compraram as unidades de rede de uma nação para serem configuradas. Tudo isso está dentro da estrutura e começaremos a governar como uma nação, um planeta e uma raça em 2026. Isso é o que foi prometido nos livros sagrados, que todos os homens viverão em paz e ninguém passará fome. É o seu trabalho divulgar esse link e oferecê-lo às pessoas para que joguem. Precisamos de 4 mil a 10 mil pessoas para jogar até março, porque temos que encontrar as falhas e ajustar nossos sistemas, e a partir daí entraremos em operação total. Estamos prontos para jogar o jogo. Não forçaremos nenhuma nação, mas disponibilizaremos para que vocês possam ganhar a vida através desse jogo. Ninguém precisará usar drogas ou fazer qualquer outra coisa ruim para ganhar a vida. Será igualmente compartilhado por toda a África e com as pessoas ricas da América. Todos podem acessá-lo através de seus celulares, que estão disponíveis para todos no planeta hoje. Todos podem sobreviver e aqueles que querem viver na selva podem fazer isso. Quando criarmos a paz neste planeta, poderemos nos tornar parte da comunidade universal. O Ocidente tratou o Irã como criminoso porque eles alcançaram o entendimento mais elevado da ciência do plasma. No futuro, não deveria ser crime ajudar a humanidade a avançar no conhecimento. E graças às duas nações da Rússia e da China por apresentarem documentos às Nações Unidas, o Irã se tornou uma nação nuclear. Agora, eles terão que suspender as sanções e nenhuma criança no Irã morrerá porque as sanções estão impedindo que recebam medicamentos. Apesar de podermos transferir medicamentos através das linhas telefônicas com a nova tecnologia hoje, nenhum governo deve sancionar ou cometer atos de guerra contra outra nação por obter conhecimento e tecnologia. A nova tecnologia irá mudar tudo isto. Em talvez 2 a 5 anos, o avanço será tal que, se por exemplo você quisesse aprender sobre nuclear, tudo o que você teria que fazer seria acessar um aplicativo da Fundação Cash. todo o conhecimento disponível será transferido através do sistema para a sua alma. Você se tornará um físico nuclear 100 vezes melhor do que eu. Se quiser aprender um idioma, a alma será ensinada. Esse é o propósito do fone de ouvido que você vê na tela. Esses sistemas não têm conexões físicas. Eles são conectados através das linhas de conexão universal. Esse é um conhecimento que o homem não tem, e nós o alcançamos e o entregaremos. Após mais de 20 anos sofrendo todos os tipos de danos possíveis, a tecnologia do Plasma finalmente está avançando. A partir de hoje, o jogo começou. Não vamos lutar contra ninguém. Em vez disso, vamos deixar vocês jogarem o jogo da paz e se iluminarem. Tentem fazer com que o maior número possível de pessoas joguem. Assim, ninguém precisará cometer crimes para viver. Ninguém precisará vender drogas ou colocar crianças em risco. Ninguém precisará iniciar uma revolução ou ir para a prisão. Todos viveremos em paz uns com os outros. Todos terão acesso desde as selvas da África até o homem mais rico do planeta e todos poderão jogar o jogo da paz. Você poderá ganhar a vida e viver em paz. Uma criança na África terá a mesma chance de ser educada com o dinheiro que ganhar através da moeda cash que todas as outras pessoas. Ela poderá ganhar até duas moedas cash por mês, o que equivale a cerca de 2.400 dólares ou euros. Isso pode alimentar muitas pessoas. Já mineramos o suficiente para alimentar a humanidade por 100 anos. Nossa mensagem, ela é muito simples. Estamos aqui para dar à humanidade o maior presente de Natal de todos os tempos. Jogue o jogo da iluminação e peça a outras pessoas para jogarem também. Então poderemos resolver os problemas da humanidade com a tecnologia. E com base nisso, introduziremos as viagens espaciais e o resto. Demos a vocês o maior presente de Natal de todos os tempos. Espero que até o ano novo iraniano, que é 21 de março, possamos trazer a paz mundial muito mais perto. Então abriremos o jogo para todas as pessoas deste planeta. Não há financiamento, você joga por conta própria. E ao mesmo tempo alocaremos fundos aos governos para cuidar de seus cidadãos. É muito parecido com o que eles chamam de blockchain. Tudo é registrado, sem subornos e sem roubos. Tudo é aberto para que todos possam ver. Eu agradeço aos desenvolvedores, especialmente ao homem que tem trabalhado arduamente nos bastidores dia e noite desenvolvendo isso. A missão dele é como a nossa. A da paz, sem conexão com o governo central, mas trabalhando como uma nação, um planeta e uma raça. Espero que possamos aprender com isso e dar um passo adiante e construir um lugar onde nossos filhos não tenham que morrer de fome e doenças, e onde o mundo esteja em paz com base na igualdade, não na cor, raça ou política de armas. Muito obrigado por estarem aqui e vamos começar o jogo da paz como prometemos. Nos ajudem a desenvolver isso muito rapidamente. Temos certeza de que seremos atacados por hackers e outros, mas temos tudo nos bastidores para enfrentá-los. Bem-vindos ao jogo da iluminação e da paz, e espero que vocês gostem. Não haverá controle central ou ditadura. A humanidade que decidirá em conjunto para onde ir e como fazer isso. Vocês precisam se registrar com seu passaporte, nós mantemos o registro de tudo. Todos os nossos pagamentos serão de acordo com a moeda cash. Leva tempo, talvez de 2 a 5 anos, para poder implementar isso. Temos 4 governos que se juntarão muito rapidamente a isso nos bastidores. E se os buscadores de conhecimento quiserem ajudar a desenvolver isso, eles podem entrar em contato conosco. Precisamos de muitas pessoas em quem confiamos para determinados pontos. Também precisamos de desenvolvedores. Em breve, testaremos as unidades Rede de uma Nação para começar a lançá-las. Só temos mais alguns testes a fazer. As primeiras 25 serão enviadas e em seguida as próximas 100 para avaliar o processo. Deixe o jogo da iluminação o maior número possível de pessoas e diga a elas que elas ganharão a vida no futuro. As pessoas sempre adoram ganhar dinheiro. Pergunta para o Sr. Cash. Você pode explicar melhor os usos e recursos do novo fone de ouvido Bezo? Sr. Cash responde. Eles custam cerca de 150 mil euros cada. Em breve obteremos a licença em um dos principais países nos próximos 3 a 6 meses. Eles são configurados para atender a todas as necessidades do homem na Terra e no espaço. Há duas peças com motivos específicos que estão relacionados ao lado do bem-estar e têm certas implicações e aplicações. Os médicos terão que ser treinados para usá-los. Eles podem ser usados para todas as condições, desde o bem-estar até a alimentação, a elevação da alma e até mesmo a transmutação. Eles são muito abrangentes. É o começo de uma grande mudança e ainda há muito espaço para desenvolvimento. As bobinas separadas são para algo diferente. Elas são conectadas através de linhas de energia universal. Esta última versão visa diretamente a alma, e não estamos procurando nada mais, porque quando você alimenta a alma, ela alimenta a fisicalidade e cuida de tudo. Quando conectamos a rede de uma nação à linha universal de comunicação, não precisamos de satélites. Gostaríamos de submergir algumas unidades a milhares de metros e talvez 5 km no fundo dos oceanos para então espalharmos campos equilibrados por todo o planeta. Depois de registrar seu computador e celular e eles se tornarem parte da rede de uma nação, ninguém poderá interferir nisso. Você pode jogar o jogo da iluminação e ao mesmo tempo apoiar toda a estrutura do Tratado de Paz Mundial. O jogo da iluminação que você conecta agora ao seu computador e telefone é diferente da rede de uma nação. Agora você pode comprar moedas cash diretamente e não mais como doação. Observe que aqueles que doam e enviam dinheiro para a Fundação Cash Ausha Manufacturing, verifiquem em você e sua linha de doação. Se você perceber alguma alteração, escreva para nós e nós direcionaremos para o lugar certo. Muitas coisas estão acontecendo. Estamos criando uma estrutura interna de uma empresa controladora em determinados países e elas serão subsidiárias. A empresa controladora nunca se envolve em nenhum dos trabalhos e estas são de propriedade da Fundação Cash. Por outro lado, subsidiárias podem entrar em cooperação, colaboração e tudo mais por conta própria. Separamos duas de nossas principais empresas dessa forma. Nada mudou. É apenas uma reestruturação interna que era necessária. Dessa forma, mantemos os ativos da Fundação Cash bem distribuídos e fora da linha de posicionamento político. Houve algo aqui sobre buscadores de conhecimento que estavam sentindo muita ansiedade durante os 3 dias em que os sistemas da Fundação Cash estavam se conectando ao 3i Atlas. Essa é a parte da estrutura dos campos que o 3i deixou para trás. A ansiedade vem da incerteza dentro da estrutura da alma. Não é coincidência e é um padrão quando esse sistema visita nosso sistema solar. É uma reação das pessoas, pois elas estão sentindo as mudanças. Isso acontece porque recebemos uma enorme quantidade de energias. É incrível quanta energia foi direcionada à Terra e parte da ansiedade vem da incerteza. O 3 ele pode transmitir especialmente nessa linha para poder criar ansiedade. Eu me sentei em cima disso, pois criou uma zona de pressão. No passado, isso poderia criar guerras com essa força e trazer também destruição. Criar ansiedade é parte do seu trabalho e incerteza e então tudo mais com isso. O Sr. Cash escreveu durante a sessão. Agora vemos mais efeitos do 3 diretamente na alma da fisicalidade e na fisicalidade do homem, e o que vemos não é reconfortante, é perturbador. Aqueles no 3 Atlas devem ter ficado surpresos ao descobrir que a humanidade está muito diferente do que éramos há 2 mil anos. Agora a humanidade está saturada com os campos de 5G e tudo mais. Nossa percepção e as energias em nosso cérebro mudaram em comparação com 200 ou mesmo 3 mil anos atrás. E o nosso corpo físico não suporta essas coisas. Talvez desta vez tenha havido um erro de cálculo, em vez de criar uma guerra, fez outra coisa. A humanidade agora está muito melhor para lidar com essas frequências e coisas. Agora estamos experimentando radiação em nossos cérebros. Estamos nos ajustando a isso. Somos mais tolerantes a certas frequências e certos campos. Pelos gráficos que vi do 3i, é muito deliberado na forma como difunde as energias que estão no nível da alma da fisicalidade. Teremos que observar o que acontecerá nos próximos 50 a 100 anos. Porque temos recebido transmissões no nível do DNA. Divulgaremos esses dados e gravações para pesquisa no futuro. Será que recebemos transmissões no nível do RNA que altera nossos genes? É claro que esse sistema sabe o que está fazendo e tem uma maneira especial de jogar conosco há milhares de anos. Não é uma coisa simples. Eu já vi isso antes com outras raças. Não se trata de uma simples transferência de dados ou apenas de um meteoro passando. Eles estão executando um plano. É muito estranho, mas sabíamos o que procurar. É a primeira vez que configuramos o sistema dessa maneira para monitorar as coisas. Absorvemos toda a energia dos raios cósmicos que eles nos enviaram. Nós nos alinhamos para recebê-los na linha de comunicação universal e a outra linha para o Criador. Eu conheço essa de cor e sei como configurar. Na verdade, configuramos nosso sistema dessa forma para receber os campos da criação e ao mesmo tempo para receber os campos do Criado. São dois campos diferentes. Estamos usando essa mesma tecnologia em nosso processo de comercialização de uma forma muito ampla. Até mesmo esses fones de ouvido que vocês veem na tela usam esse novo sistema. Não são fones de ouvido normais, eles funcionam no nível do raio cósmico universal de uma forma muito diferente. Vamos esperar e ver os resultados quando os buscadores de conhecimento começarem a usá-los. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui o buscador de conhecimento disse que não conseguia andar rápido quando usava os fones de ouvido, então significa que talvez que eles devem estar trabalhando em algo. Sr. Cash responde. Estávamos acompanhando as notícias internacionais durante esses 3 dias e monitorando muitas outras coisas. Vimos que tudo neste planeta foi afetado por esse encontro com o 3i Atlas. Muitas pessoas não entendem porque elas olham através do estado da matéria apenas. O que aconteceu é muito parecido com quando você muda a polaridade de um átomo e os outros átomos também mudam. Porque eles são um sistema gêmeo. O 3D ele transmite campos de plasma que se conectam a todos os seres vivos neste planeta, porque todos nós somos construídos com aminoácidos. Podemos ver a largura de banda do aminoácido nos gráficos. Era uma largura de banda completa com todos os isótopos. É por isso que vemos aquelas linhas grossas de pontos. Essa transmissão ocorreu no nível do aminoácido das plantas, dos peixes, dos seres humanos, animais, pedras, se elas tiverem aminoácido, e tudo mais que tem aminoácido. Eles transmitiram para um alvo específico de aminoácido a estrutura de vida. Porque o próprio 3I é feito de aminoácido, então ele nos afeta. De uma forma ou de outra, captamos parte disso. Os animais recebem a força do aminoácido deles, e nós, seres humanos, recebemos o não DNA deles. Você entende? Então é por isso que todos nós somos afetados. Todos nós recebemos essa energia plasmática. É o mesmo quando você coloca uma garrafa de Gans em uma tigela com água e ela afeta todas as células daquela água. Bom, aqui a buscadora de conhecimento disse que ela podia ver claramente seus problemas a partir de depois desse encontro. Sr. Cash responde, isso é iluminação. Chegamos a um nível diferente. Várias pessoas me disseram a mesma coisa essa semana. Você não é a única. Problemas e relacionamentos que elas não conseguiam resolver, de repente encontraram uma solução e foram consertados. Isso é iluminação. Vamos esperar e ver o que acontece com a humanidade nos próximos anos. Essas coisas não acontecem instantaneamente, elas levam tempo. Aqui nessa parte do workshop, os buscadores de conhecimento falam sobre suas experiências. E o Sr. Cash então responde. É como receber uma injeção de energia superior. Primeiro pode haver alguma ansiedade naquele momento, por não estar acostumado e quebrar os velhos padrões, mas depois que se acomoda, você descobre que você cresceu para um nível superior. Temos que aprender a lidar com a energia superior. O 3 ele afetou todos os seres deste planeta, sem dúvida, e os gráficos confirmam isso. O desconforto que sentimos faz parte do processo de receber campos mais elevados, e então nos ajustamos a eles e nos tornamos mais sábios. Encontramos soluções para coisas que antes eram muito difíceis. Isso faz parte do processo de amadurecimento e fará parte do jogo da iluminação que estamos preparando para vocês. Vocês entenderão isso porque não se trata apenas de jogar um jogo, mas de ter tempo para pensar sobre sua vida. Como diz o velho provérbio chinês, as dificuldades fazem você pensar, pensar torna você sábio, e a sabedoria torna você rico. Mas dificuldades servem para nos iluminar a um nível mais elevado, e nos tornamos assim sábios por causa disso. De certa forma, recebemos algo do Pai, se vocês quiserem colocar dessa forma. Mas quem é o Pai? Essa é outra questão. Tenham um bom Natal e nos vemos na próxima semana, no dia do Ano Novo. Fim do índice rápido do Workshop 622.